Com material de boa qualidade, o eletricista trabalha com total tranquilidade. Fios e cabos Condugel, garantia de qualidade e absoluta segurança. Fios e cabos Condugel, você encontra na Sanletric, a casa do eletricista. Eu disse Sanletric, na Rua Bittencourt 294, telefone 325539. Sanletric, a casa do eletricista. Não perca tempo procurando alumínio. Vá direto à Alza e você vai encontrar tudo em alumínio e ferragens para indústria e comércio. Alza Alumínio, comemorando o seu 20º aniversário, sempre oferecendo garantia, qualidade e quantidade. Alza é o nome do alumínio. Alza Alumínio e Ferragens Limitada, Avenida Campos Salles, 126, telefone 343214. Alza Alumínio e Ferragens, completando 20 anos e dando sempre presentes a você. A Joalheria Guilherme e Guilherme Joias informam a hora certa. São 11 horas e 36 minutos e meio. Joias, relógios e uma infinidade de artigos para presentes, você encontra com todas as facilidades nas mais tradicionais joalherias de Santos, com crediário próprio e absoluta garantia. Guilherme Joias, Rua Dom Pedro II, 24, e a Joalheria Guilherme, Rua João Pessoa, 100. Olha aí a temperatura marcando 23 graus. É o outono de 91. Tá aí, né? Niki chove, Niki esfria tudo. E Niki a chuva vai embora, Niki esquenta outra vez. Por isso, chega pra cá, meu bem, porque saudade e amor não tem hora. ZYK 654. Cacique, rádio Cacique. 1510 kHz. Ondas médias. Rádio Cacique. E agora, o chorinho do vovô. E o chorinho do vovô vem aí com a flauta mágica do Altamiro Carrilho atendendo a Cotinha, a Hermione e a Tereza.